quando o sol morre, nasce um mistério. A noite é mesmo uma criança, como diz o provérbio. A diversão levanta um cartão vermelho para o tédio. E sem graça valoriza o silêncio e fica quieto. A lua organiza uma festa no universo. As estrelas fonte de inspiração para os meus versos. Este é meu processo de criação, onde tudo é feito com a batida do coração. Viver é muito bom, a liberdade pratique. Tenha fé e compaixão, porque o amor ainda vive. Existe um tipo de ser humano que vive em função da destruição. Está entrando e no meu plano a aurora brilha no horizonte. O futuro não precisa de ódio e sim de homens que estejam prontos para uma nova sociedade. Dê a César o que é de César e ao pobre dignidade. Peça a chave do arquivo, irmandade, rimas feitas para o povo. Eu aguardo o seu alarme, a minha vantagem. Um papel, uma caneta e uma ordem na cabeça. Escreva, escreva, é inesgotável minha capacidade de rimar e fazer jus ao nome, irmandade negra. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo. Chame o socorro, porque agora o caso é sério. Nós temos um segredo que desvenda o mistério. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo. Conselho bom, minha gente, nunca é demais. Tenha um bom caráter e pratique a paz. Procure sempre que possível melhorar a sua vida. Paz no coração, cabeça sem perdida ao cair da tarde. A noite se aproxima, estou entre amigos e o mistério vem de cima. Se quiser, vem que tem, pode vir que tem. O poder aqui é mais forte, coitado do Ultraman não consegue desvendar. É um grande mistério, só Deus é que sabe. O Mister M fica sério, de bobo e louco. Todo mundo tem um pouco, amizade, negócios à parte. Ô louco! Um efeito, estufa eu que limito o pensamento. O condomínio dos pés junto que está maior em crescimento. Eu falo sério em sério, magistério é um mistério. A rima é meu critério e N4 é meu império. Que a força, meu jovem, esteja com você. Negatividade devemos absorver, gerar pensamentos positivos em cada um. Aumenta essa porra que eu quero ouvir o mundo. A vida está para em condições de quebre a cabeça, imagine para que. Coisas erradas estou fora, coisas certas estou dentro. Uma rima positiva te levando pro bom senso. Irmandade negra, um contra-ataque contra o tédio. Rimar é minha cara e não é nenhum mistério. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo. Chame o socorro, porque agora o caso é sério. Nós temos um segredo que desvenda o mistério. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo. Esqueça todo impostor que você conhece. Uma palavra ou uma frase forte, não se esqueça, a vida é uma loucura. Tudo passa, tudo muda, perda de caráter. Realidade absurda, saia da rotina. Valorize o seu dia, aguarde o seu momento, a sua estrela ainda brilha. Procure dar valor às pequenas coisas da vida. Ao ser humano, quanto mais simples espalha alegria, a cidade cresce e aumenta. A todo instante, as pessoas se multiplicam num ritmo alucinante. Libere o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Esqueça todo vício, todo ódio, tenha calma. O que há? Qual é o seu problema? Ignore a falsidade, a inveja, a besteira, a corrupção. Homicídio, suicídio em cada noticiário. O triste fim de um assassino. N4. Somos a peça que faltava no seu jogo. Anjos do apocalipse neste mundo louco de azer. Criamos o nosso vocabulário. Um novo ritmo, um novo estilo, outro estágio. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo. Chame o socorro, porque agora o caso é sério. Nós temos um segredo que desvenda o mistério. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo.